Start now, Limpjack. Seu videogame que está começando o primeiro Game Track aqui da Campus Party. Olha, minha travação de voz tá foda. Então eu vou tomar o seu lugar porque você é baia. Aumentem o volume do seu videogame. Está começando mais um Game Track, galera. O segundo de 2011. Direto da Campus Party! Então lá, eu sou o Zabza, finalmente aqui na Campus Party, muito feliz com todas as novidades que eu vi por aqui, muita gente legal, muitos podcasters bonitos e legais e sensuais. E vamos pro próximo! Eu sou o Sr. B, eu espero que isso não tenha sido uma cantada. Eu realmente espero que isso não tenha sido uma cantada. Ah, eu sou o Jepô. Pô, já eu sou o seu Jeba. Ah, cara, eu sou o Jebedai aqui, entrando atrás do senhor B. Oh! Ah, um tá em cima, o outro quer entrar atrás. Porra, é assim, irmão. Não tem nem pra discutida, não. Tem uma pergunta, é... Oi, quer amarrar meu sapato? Chume interna direto da Campus Party. Alô, galera, eu sou o Excel e depois de mais de 8 horas de fila, nunca mais uma fila de banco será a mesma. Tudo bem, então vamos começar aqui primeiro o Drops, ou único, dependendo da nossa força de vontade, que vai ser realizado aqui na Campus Party. A gente vai falar um pouco da nossa perspectiva, né, em relação a esse grande evento que tá acontecendo em 2011 aqui em São Paulo. Vamos fazer um jabazinho aí pro Jebadaia aí? Jebadaia, faz seu jabá, meu querido. Ô, pessoal, vocês podem seguir o arroba CaixaCast lá no Twitter. É o podcast do blog do lado de fora da caixa.com.br, velho. Podem entrar lá que o humor é garantido. Show de bola. Já começando com uma pergunta bem clássica aí. Curtiram a Campus Party? Depende de que lado você tá falando da Campus Party, né? O lado de trás da fila. Ah, o de trás da fila? Que pariu. Questão da fila, cara, foi uma bosta. A gente emenda a fila junto já com o apagão, né? E com fila, e apagão em fila de novo, e a fila da fila. E a fila da fila, né? Só pra tomar banho que eu não peguei fila. É, porque mas acho que você... a pessoa aqui não toma banho, entendeu? É por isso. Assim que a gente voltou do almoço, eu peguei fila pra salvar o jogo. Ó, oh, é, né? Mas aí é que tá, o povo salva o jogo e não toma banho. Esse é o problema. Velho, tem 6 mil pessoas, 15 banheiros, 20 banheiros. E não tem fila. Uma fila. Calcule, quem não tomou banho ainda? Olha aqui, galera, estamos acabando de ver uma passeata com notebooks. Todo mundo com alguma coisa escrita no notebook, fazendo a passeata. Passeata. Eu tô distribuindo, mas eu quero um. Também quero um, não perdi nada. Promoção nova da Microsoft, será? Não sei. Não, só uma propaganda. Tô no cacete, tô boiolíssima, vai. Lembrando, galera, que como a gente está direto na Campus Party, talvez tenha algum ruído de fundo que a gente não consiga eliminar, ou que fique muito perceptivo. Ou que não batendo palma agora. Ou que não batendo palma. Pedimos desculpas, mas a gente vai tentar limpar o áudio o máximo possível. Excel, já que você tá no embalo aí, sua perspectiva em relação ao evento? Cara, tirando o problema com as filas, que eu juro pra você que é falta de organização, porque se na entrada, em vez de separarem por categorias, tivesse separado por letras e botado um responsável por cada letra, tinha agilizado muito mais aquela fila, não tinha virado aquela coisa. Mas o evento em si, eu tô achando muito bacana mesmo, tirando algumas interrupções de podcast, tipo ontem, todos os podcasters se programando pra gravar, e o filha da puta mesmo, essa porra não vai ser editada, só que o E-Livre botou música alto de madrugada e fudeu as gravações. Pau no cu desse viado! Cara, o Jebedai também acabou perdendo uma gravação, né, Jebedai? Velho, os caras fizeram um combo, velho. Conseguiram destruir a gravação de uns 5 podcasts, pelo menos, velho. Caraca, o cara tava só esperando o momento, tá ligado? Pra casar o caso, velho. Eles pensaram assim, né? Pô, segundo dia de Campus Party, que eu vou mandar um drops aqui. Todo mundo, vou mandar um drops. Madrugada é a melhor hora pra gravar, não tem ninguém. Aí começa a música lá, Poker Face, sei lá. Lady Gaga, as coisas bem... Lady Gaga, é. Robocop Gay, as músicas... bem heterossexual, sabe? De macho, uhum. Hein? Quando não é o cara com o som lá, é o povo gritando uou! O triste é que tava tudo organizadinho, cara. O pessoal falou, ó, a gente vai gravar e depois deles vai ser aquele, tudo organizado, solta a porra do som. Ah, maravilha! Grande abraço pra esse cara, ele conseguiu trollar todos os podcasts. Um abraço do Jeba pra ele. Opa, por trás, apertado. Olha, galera, um outro comentário bacana. Um elogio, na verdade, o almoço. Eu achei que a comida tá bem pior, a comida tá bacana, a praça de alimentação tá legal, tem diversidade, né? Tem me divertido lá, né? E o almoço na companhia do senhor B, dos Alves e da minha, é a maravilhoso. Minha... Ninguém consegue comer, só fica rindo o almoço inteiro. Temos aqui a prova viva disso, né? Dá um pé. Exatamente, não dá pra comer com esses três juntos. Você coloca a garfada na boca e é mais fácil descer pro seu pulmão do que pro estômago. Porque você começa a rir enquanto você tá comendo. Peraí, você coloca o quê na boca, velho? Então, galera, vocês podem ver como tá a coisa. Olha, eu posso dizer que no primeiro e no segundo dia a gente basicamente não assistiu nada. O Zabuza tentou mal e mal assistir uma palestra de simulação e a gente viu os do Jovem Nerd. De resto, a gente ficou no computador tentando editar podcast, editar vídeo. É, atenção no verbo, né? Tentando. Tentando. Então, em várias tentativas frustradas aí de edição de vídeo, foi foda, né? Várias frustradas mesmo, porque quando não foi o barulho atrapalhando o programa, ficou de sacanagem com a minha cara, eu tive que trocar de programa duas vezes e ainda de quebra. Na última vez o computador ainda me deu uma trollada, eu tive que rever os arquivos todos. Olha, um caos. Pra você ter uma ideia, o segundo vídeo que tá sendo upado enquanto a gente fala aqui, eu fiz ele 3 vezes. Eu acho também, assim, quanto a parte de organização, fila, etc, achei um pouco desorganizado pra caralho. Mas o evento, sim, tipo, me surpreendeu. Eu pensei que o evento seria, tipo, ó, será que eu vou ficar perdido aqui ou não? Eu achei que faltou muitos funcionários, né? Tipo, se você fizesse aquela ideia que o Excel passou agora há pouco, seria muito mais foda. Não, assim, cara, eu acho que não faltou funcionário. Tinha funcionário suficiente pra fazer uma parada organizada. O problema é que não tinha organização. Não tinha uma pessoa pra liderar a parada toda. Eu vou dizer uma coisa. Eu acredito que, não sei se você reparou, tinha muita gente como colaborador, não como funcionário. A maioria era voluntário. O problema é que tinha muito voluntário pra pouco funcionário normal, que ia manejar esses voluntários. 2 funcionários ali pra fazer o serviço de um, tá ligado? Que era desnecessário isso. Podia botar em outro lugar mais eficiente. Pois é, cara. Tinha coisas assim que não tinha muita necessidade. Por exemplo, você que tava passando nas catracas sem bolsa, tem que pegar a mesma fila da galera que tava passando com bolsa e esperar pra ser revistado e tudo mais, entendeu? Isso atrasou por causa de coisa. Bom, eu vou cortar o embalo aqui da galera, mas eu vou fazer a pergunta assim, como o nosso blog fala de games, o que vocês acharam do espaço que foi reservado aos games? Se vocês viram alguma coisa na parte de simulação também que, sem querer, dá uma pitadinha nos games. Simulação, eu tô achando muito show de bola. Eu, inclusive, tenho algumas fotos no post mostrando simuladores. Cara, simuladores muito fera mesmo. Pra quem gosta, é um prato cheio. Pô, cara, dos games, assim, você vê que é tudo trouxendo os videogames das últimas gerações mesmo, né, velho? Kinect, PS Move e bem mais. Tem, não é só um de cada, tem vários, velho. Tem PS Move? Tem, velho. Tem. Onde? Tem por lá, mas não é... Não é da feira, não. É de alguém. Tá. Tem gente que trouxe Rock Band também por aí. Cara, então, não falta jogo pra você jogar aqui, velho. Na estante tava rolando Street Fighter ali na TV. E um... Acho que era FIFA ou era Mega Level, tá ligado? É, ontem tava rolando Street Fighter aqui na máquina dos Abos. Mas assim, eu acho assim, a parte de games, além do espaço reservado pra galera que veio pra jogar mesmo, deixar seu PC, e a parte lá de onde ficam os painéis de simulação e jogo, a Vivo, a parte lá da MD, todo lugar teve jogo, assim, pelo menos com Kinect, achei show de bola, tá ligado? A mulher do PagSeguros, velho. Ô, oh, a mulher do PagSeguros. A de assinar o e-mail ou tava dando de segurança? Cara, as duas. Pô, cara, a de assinar o e-mail, você tinha que assinar o seu e-mail numa tablezinha lá, que ela botava, tipo, quase em cima dos peitos dela, entendeu? Pra você conseguir ver a table, você tinha que encostar a cara, velho. Você praticamente deitava, né, assim, Cara, quando você precisa de marketing, você faz um marketing aggressive. Não me agride, não, cara, de forma nenhuma. Eu sei que eu fui assinar lá, tá ligado? Eu assinei o negócio, mulher, você pode entrar aqui pra jogar. Eu, não, pô, não quero jogar, tá ligado? Eu fico assim, aqui assinando pra todo mundo, o resto dia. Não tem problema. Bom, eu acho que dá pra encerrar. A galera tá acompanhando a gente também no Twitchcam ali. É claro que só tá a minha voz e do Excel sobressai no meu microfone aqui. Ah, que delícia. E é isso, pessoal. Um beijo. Valeu, GBDai e Sr. B. Até mais, Excel. Até mais não, porque eu tô aqui do seu lado, né? Até mais pra galera que tá ouvindo, né? Até mais a galera que tá ouvindo. Valeu, gente. E esperem pelo próximo, porque vai ter mais. Vai ter mais. Até mais, então. We'll be right back. senhor B tá me escutando? Atende essa porra aí. E chama o Jebedaia. Vou chamar o Jebedaia. Calma aí. Jeba, entra, Jeba. Calma, que eu vou chamar. Chama a Jeba pra gravar. Ué, cadê o lavareto? Tá lá indo? Agora foi. Entrou muito forte, hein, a Jeba. Que isso, rapaz? Sim, eu tentei devagar.